Bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. Gosto muito de ouvir e tem músicas que eu gosto muito. 71.3 Porto e tudo à volta.